que eu sei só cantar em português, eu sei cantar em inglês também, Petão. Ai. What to do? Never would do before I for life. For life. Caralho! Menezes, a brapa do Mandelão. O DJ Chosen. Chosen. Vai te dar um amasso. DJ Chosen. Vai te pegar. Penetrar. Vai te chutar. Vou te marcar na publicação, vou te marcar na publicação. Eu sei que tu quer fome, então vem sarra no oitão. Vou te marcar na publicação, vou te marcar na publicação. Eu sei que tu quer fome, então vem sarra no oitão. Vou te marcar na publicação, vou te marcar na publicação. Eu sei que tu quer fome, então vem sarra no oitão. I got my mojo working, baby. Eu sei cantar inglês também, Petão. Ai. Ela babou, oh, oh, Menezes penetrou, oh, oh, ela babou, oh, oh, Menezes penetrou, oh, oh, ela babou, oh, oh, Menezes penetrou, oh, oh, ela babou. DJ Jones, vai te pegar, penetrar, vai te puxar. O DJ Chosen. Vai te dar um amasso. O DJ Chosen. Vai te dar um amasso. Vai te dar um amasso. Mandelão. 24 por 48, essa ritmada pros bailão.